saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade, perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas. Baú Sertanejo. Por favor, vá atender, diga apenas que saí. Fale uma coisa qualquer, mande embora essa mulher, se acaso ela insistir. Diz que meu peito está fechado, coração fez feriado, não vou abrir exceção. Peça pra nem me ligar, não vou mais me machucar, sei da sua intenção. Peça pra nem me ligar, não vou mais me machucar, sei da sua intenção. O portão da minha vida eu deixei escancarado, ela entrava e saía sem ver o prazo marcado. Mas agora decidi cortar o mal pela raiz, vou tirar-lhe a carta branca, eu preciso ser feliz. Diz que meu peito está fechado, coração fez feriado, não vou abrir exceção. Peça pra nem me ligar, não vou mais me machucar, sei da sua intenção. Peça pra nem me ligar, não vou mais me machucar, sei da sua intenção. O portão da minha vida eu deixei escancarado, ela entrava e saía sem ter o prazo marcado. Mas agora decidi cortar o mal pela raiz, vou tirar-lhe a carta branca e preciso ser feliz. As melhores, Baú Sertanejo. Meu rosto escondi na barba, até meus cabelos eu deixei crescer. Guardei a moto na garagem, perdeu o sentido sair sem você. No carro só se vê poeira, não entrei mais nele para não sofrer. Coração perde o juízo quando eu fico sem te ver. Prefiro pilotar saudade até a cabeça ferver. Nas curvas desse amor bonito, quem saiu agito não vai esquecer. Foi isso que o amor me fez quando entreguei meu coração. Você penetrou no meu peito, me pegou de jeito, me deu emoção. Foi isso que o amor me fez, é isso que faz a paixão. Você chegou me detonando, depois me deixando, me deu solidão. Depois que você foi embora, não encontro jeito de sentir prazer. Meu rosto escondi na barba, até meus cabelos eu deixei crescer. Moto na garagem, perdeu o sentido, saiu sem você. No carro só se vê poeira, não entrei mais nele

quente, meu amor, pensei que fosse. Já tive muitas mulheres, mas só uma me consola. Gosta do amor que eu faço, gosta de moda de viola. Morena do olhar bonito, loirinha do beijo doce, mulata do abraço quente, meu amor, pensei que fosse. Já tive muitas mulheres, mas só uma me consola. Gosta do amor que eu faço, gosta de moda de viola. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Não há estrela igual, nem o céu é mais, nesse instante de paixão. O amor fica mais forte, ninguém com tanta sorte tem o brilho de nós dois. Ninguém vai chegar aqui, ninguém vai roubar de mim esse imã que me atrai. Eu não vou morrer de amor, mas eu não suporto a dor. Choro quando você sai, não me deixe mais. Agora eu decidi, não vai sair de mim. Você entrou no coração. Achei a outra parte, é cada vez maior a força dessa união. Ninguém vai chegar aqui, ninguém vai roubar de mim esse imã que me atrai. Eu não vou morrer de amor, mas eu não suporto a dor. Choro quando você sai, não me deixe mais. Coração de aprendiz, já não posso. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Vamos! deixa carne e cerveja, mas eu mato essa tristeza que machuca esse meu pobre coração. Por um amor foi embora, tô chorando até agora, mas eu tiro do meu peito essa mulher. Quando chegar a madrugada, já tem outra namorada, vou passar a noite nesta rastafé. Tô, eu tô que tô, tô nessa festa pra encontrar um novo amor. Tô chegando agora, e até encontrar um novo amor não vou embora. Tô chegando agora, e até encontrar um novo amor não vou embora. O amor que vai deixa saudade, mas não mata essa vontade que a gente tem. Por isso eu digo com certeza, pra matar uma tristeza é só botar um novo amor no seu lugar. E hoje eu entro na gandaia, preso num cabo de saia, vou deixar rolar o que der e vier. Enquanto vai amanhecendo, um novo amor está nascendo no embalo do ocidente da raça pé. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Comprei uma mata virgem pro Coronel Bento Lira. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó campinha. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, varejão de guaiovira. A poita pesa uma roupa, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha, lá no barranco revira. Eu sou grande pescador, também gosto de catira. Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza

Também tivemos Garanhão Selvagem, Emílio e Eduardo. Daqui a pouquinho tem a sua canção. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Esse é o nosso Baú Sertanejo, as recordações estão aqui. Mato Grosso e Matias, Sem Lua, Sem Mel. Depois tem Leandro e Leonardo. Hoje estou de volta surpreso e tão triste, porque vejo quanto que você mudou. Por isso na vida ficará sozinha e nunca será o que sempre sonhou. O tempo inimigo tornou-se amigo, forçando talvez a minha demora. Não pensei que um dia eu te encontrasse na situação que eu te encontro agora. Bolsa no braço, cigarro entre os dedos, blusa decotada e de calça comprida, mascando chiclete e falando gíria, usando palavras que são proibidas, chamando a atenção de quem passa na rua. No mundo indecente se sente envolvida, seu comportamento mudou de repente e fala que tudo faz parte da vida. Por isso não posso te levar comigo detalhadamente, não posso explicar por vários motivos que eu ignoro. Você à igreja não posso levar, agora está claro que não interessa o quanto te quis e o quanto me quer. Você não pode vestir-se de noiva, por isso não pode ser minha mulher. Por isso não posso te levar comigo detalhadamente, não posso explicar por vários motivos que eu ignoro. Você à igreja não posso levar, agora está claro que não interessa o quanto te quis e o quanto me quer. Você não pode vestir-se de noiva, por isso não pode ser minha mulher. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Eu quero te amar sem compromisso, não quero um rabicho pra me segurar. A gente pode ficar numa boa, enquanto der certo, sem nos complicar. Se você pensa em me levar pra igreja e jurar amor eterno pra você, tira essa ideia da sua cabeça, está muito longe disso acontecer. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, chorou e sofreu pra se libertar. Casa, separa, separa a casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assina papel, já virou comércio em todo lugar. Que coisa

Cavam as pedras imóveis do chão. Correm por matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. A ver se veio do meu a desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis no chão. Entre matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Pra ver se peito meu a desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia. Olá, de hoje nós ouvimos o Zezé de Camargo mais o Luciano pra desbotar a saudade. Jean Paulo e Michel de 2009. Se eu bebo é por ela. Também tivemos aqui Milionário José Rico, Conselho de Amigo, Ainda Casa Separa, Leandro mais o Leonardo. O Mato Grosso e Matias também passou e deixou sua música, que é a canção Sem Lua, Sem Mel. Bom, daqui a pouquinho tem Teodoro e Sampaio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. O nosso baú sempre trazendo de volta os grandes sucessos. Teodoro Sampaio, volume 13, Potranca Valente. Depois, Leonardo e Eduardo Costa, Liguei para Dizer que Eu Te Amo. Chado de medalha na lapela, touro bravo eu pego a unha agarrado na barbela. Eu não caio do cavalo, eu nunca quebrei costela. Sou peão de boiadeiro e não tem cavalo inteiro pra me derrubar da sela. Eu só tive uma derrota no rodeio da paixão. Eu digo sinceramente, uma potranca valente derrubou meu coração. Rodeios onde eu passo, monto e chego a espora. Mas nos braços da potranca este cavaleiro chora. Na arena do meu peito tem rodeio toda hora. Essa potranca valente tá me deixando doente. É paixão que me devora. Eu só tive uma derrota no rodeio da paixão. Eu digo sinceramente, uma potranca valente derrubou meu coração. Sugando de reio, ela subiu no meu ombro, já me pôs sete as e freio. Estou de queixo caído, já perdi este torneio. Garanhão perdeu a panca, na verdade essa potranca é a rainha do rodeio. Eu só tive uma derrota no rodeio da paixão. Eu digo sinceramente, uma potranca valente derrubou meu coração. Baú